Eu esqueci-me de dizer uma coisa no início deste relato, que era a razão de eu estar aqui com o Nuno Oliveira hoje é só e apenas porque Nuno Felício não pôde vir, porque Nuno Felício hoje teve o seu crisma. O Nuno Felício, pronto, não sei como é que se diz, crismou-se. Crismou-se. Crismou-se. Está crismado. Está crismado. Portanto, é um momento sempre bonito na vida de um homem, Nuno Felício, com 2 metros, a ser crismado, deve ser uma coisa bem bonita. É o próprio padre teve de se saltar para o altar para lhe passar a mão na cabeça, porque não conseguia. Esperemos que seja só na cabeça. De qualquer maneira, Nuno Felício, que anda também numa fase um pouco complicada da sua vida, tem bastantes dívidas, há bastante gente que tem vindo aqui aos estudos de rádio e universidade à procura dele. Nuno Felício, pronto, evidentemente que não teve tanto juízo como aquilo que deveria ter tido. De qualquer das formas, fica aqui o nosso apoio para ele nesta fase um pouco complicada da vida dele. Quem sabe, através agora do crisma e da sua reunião com o Sagrado, as coisas possam melhorar um pouco. Eu adorava ter esse vocabulário da reunião com o Sagrado. É das coisas lindas. Sem começar a apontar isso. Agora, uma falta a favor do Estrela da Amadora. É Emerson. Que é igualzinho ao Emerson que jogava na Roma. Igualzinho. É. A mesma coisa. Olha o Semedo. Leva agora um porradão do Isquias e é falta para a equipa de Estrela da Amadora. É uma falta descaída do lado direito, a forma como ataca o Estrela da Amadora. Esta também é muito bonita. Uma falta descaída. Faz-me lembrar uma mama descaída. Isto é um profissionalismo. Ainda bem que há pessoas profissionais nesta rádio.